Fala pessoal, aqui é o Giliar Lopes do Podcast novamente, trazendo mais um episódio do seu Quick Quest. Você já sabe, o Quick Quest é aquele programa que a gente lança com apenas 10 minutinhos aí, falando de algum assunto que a gente acha interessante e alternando nas semanas que não tem podcast. Essa semana, eu acho que o principal assunto, a principal notícia que surgiu na mídia é essa que a gente vai trazer para discutir aqui, não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados no Brasil pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que estende os benefícios da lei da informática também para os jogos eletrônicos, para os videogames. E benefícios esses que são o quê? De diminuição dos impostos. Alguns impostos foram aí diminuídos e dessa forma parece que o preço que os jogos vão chegar no mercado nacional, sejam eles produzidos no Brasil ou importados, vai diminuir e quem sabe esse daí não é um primeiro passo para uma mudança muito esperada, aí, muito aguardada e necessitada por nós que temos interesse em fazer o mercado de games do Brasil se desenvolver. Então, só para explicar a notícia aí, é o projeto de lei 514 do deputado Hugo Mota, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tem uma comissão que trata dos assuntos de ciência e tecnologia que avaliou esse projeto de lei, que na verdade ele junta três outros projetos que já tinham sido escritos e aprova, aprovou por unanimidade esse projeto. E o que ele faz no final das contas é reduzir um dos impostos, que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e reduzir a zero outros dois impostos que se aplicam nos produtos importados, que são o PIS e o COFINS. E impostos esses, por exemplo, que para livros é um tipo de material que era considerado benéfico que fosse importado ou de alguma maneira foi considerado que valia a pena você dar isenção dos impostos para importar esse tipo de produto. Agora os jogos também se enquadram nessa mesma categoria, então a gente espera aí que importar os nossos videogames originais se torne uma coisa mais barata de fazer. E a primeira impressão que a gente tem quando a gente ouve esse tipo de notícia é justamente um certo ceticismo, uma certa incredulidade. Eu encontrei muito desse tipo de reação, principalmente no Twitter, quando li as reações das pessoas no dia 30 de novembro, que foi o dia em que a gente soube dessa notícia. O ceticismo vem do fato da gente ter visto já muita coisa nesse país acontecer sem que o resultado fosse de fato aquele que a gente esperava, ou tão favorável quanto ele era prometido, Então a gente fica realmente um pouco cético. Enquanto a gente não souber, enquanto essa medida realmente vai diminuir o preço do jogo para o usuário final, do jogo original, vai ser difícil da gente dizer que é uma grande vitória, é realmente um divisor de águas que vai resolver vários dos problemas que a gente sabe que o mercado brasileiro tem hoje. É difícil da gente dizer que isso vai acontecer, pelo menos por enquanto. Mas o que dá para dizer é que qualquer diminuição de preço para o usuário final dos jogos é uma medida boa. Não tem como ela ser ruim, contanto que haja uma diminuição. Agora, se vai realmente resolver os problemas e vai, vamos dizer, incentivar o mercado nacional do jeito que a gente espera que uma medida dessa incentive, isso aí só o tempo vai dizer. Mas tem bastante coisa que a gente pode analisar, mesmo sem saber ainda qual é o resultado dessa medida. E uma das coisas que a gente pode analisar é o que exatamente tem acontecido no mercado brasileiro que acabou acarretando, alguma coisa que durante muitos anos foi apenas cogitada e sonhada, vamos dizer, por nós, que era realmente essa atenção que os nossos legisladores estão dando agora, ou pelo menos nesse projeto eles deram para a nossa indústria, para o nosso mercado de videogames, fosse dada. A gente sempre teve esse sonho, a gente sempre falou que isso era uma medida que estava faltando realmente para que o mercado brasileiro pudesse, se não deslanchar, pelo menos se tornar um pouco mais sólido. E aonde que eu imagino que faça diferença essa medida é justamente na hora em que ela facilita que exista efetivamente um mercado de jogos originais no Brasil. Porque muito do que a gente vê é que o Brasil é um grande, tem um apetite muito grande para consumir os jogos. Os brasileiros, pelo menos a impressão que a gente tem é que eles não deixam nada a desejar em termos da cultura de games para o restante do mundo. Eles sabem do que está acontecendo, conhecem os jogos, conhecem as tendências, sabem de todo o vocabulário que o público gamer tem, conhecem os consoles e tudo mais que está rolando, mas o problema é realmente pagar por eles. Então a maioria das pessoas pessoas, não dá pra dizer maioria, mas tem uma quantidade muito grande de pessoas que, cujo único contato que eles têm com o mercado dos games é através do mercado pirata, mercado negro, mercado cinza, que a gente já discutiu em outros episódios, inclusive um episódio completo do podcast, número 12, dedicado à pirataria. E esse, para a maior parte das pessoas, essa é a maneira que elas consomem, entre aspas, os videogames. E um dos motivos pelos quais isso é assim, não é o único motivo, provavelmente, pode haver um motivo cultural aí, muito provavelmente também, mas um dos grandes motivos é justamente o preço. Você ser um cliente, um consumidor de jogos originais no Brasil, é realmente muito caro, muito difícil, ainda mais com o poder aquisitivo da população em média que a gente tem. Então você comprar um console que custava aí, até bem pouco tempo, um Xbox 360 custando R$1.300, os jogos a R$279, realmente tornavam, significava uma barreira praticamente intransponível para a imensa maioria da população. E essas pessoas, como têm essa cultura, têm essa fome por consumir os videogames, elas não ficariam paradas, elas iam procurar as alternativas realmente, que seriam, por exemplo, o mercado pirata, mercado cinza, como a gente chama, né? ou negro. E isso, quer dizer, a gente espera que conforme essa barreira vá se diminuindo, mesmo que seja aos poucos, que mais gente possa ver as vantagens que existem realmente em comprar o produto original, e aí se criar de fato um mercado. E aonde isso ajuda a indústria, ajuda de que os jogos passam a ser levados a sério como um produto que é importante para a economia nacional, e com isso começa a criar interesse de novos negócios, novas empresas surgindo, e pessoas que antes não veriam um investimento na área de jogos como uma coisa que valeria a pena, ficarem mais confortáveis em fazer isso. Uma coisa que a gente sempre comentou aqui no podcast é que no Brasil a gente tem cultura, a gente tem até uma certa formação que é muito baseada na vontade das pessoas de serem autodidatas e se instruírem no desenvolvimento dos jogos, mas faltava mesmo era emprego, faltava oportunidade. E por que faltava o emprego? Faltava isso porque falta negócio, falta investimento. Já contei um pouco da minha história ao longo dos podcasts de como eu e alguns amigos que tínhamos nosso próprio negócio na área de jogos procuramos investimento durante 2 anos no Brasil e não conseguimos, e hoje em dia nós tomamos caminhos diferentes e viemos até para a indústria nacional para conseguir continuar uma carreira, mas desde o começo essa não era a nossa maior vontade, a nossa intenção era de construir os nossos negócios no Brasil, tanto é que a gente tentou, e só não conseguindo isso é que a gente partiu para uma carreira internacional. Mas tendo um mercado de jogos vai se criar, e eu não estou dizendo que essa medida sozinha vai ser responsável por isso, mas a gente espera que seja, mas até a gente saber qual é o real impacto fica difícil de dizer. Mas é só criando um mercado de jogos forte no Brasil, onde as pessoas realmente consumam o produto original e tenham esse apetite pelo jogo como um produto que é sério e que vale a pena se pagar por ele. É só nesse momento em que a gente vai dar o próximo passo, na minha opinião, para que a nossa indústria consiga então de fato crescer, e aí você até conseguir que negócios possam explorar os mercados locais do Brasil, que esse é um outro componente que dificulta muito que as empresas surjam. É o custo de você competir lá fora é gigantesco, e então as empresas que conseguem aparecer hoje em dia no Brasil são aquelas que têm planos de negócio diferenciados. Então elas vão atacar modelos como os de microtransações, o modelo de mais baixo custo de desenvolvimento, como jogos mobile, jogos sociais que estão surgindo com força e tudo mais, que são um segmento importantíssimo do mercado, mas eles são apenas um segmento, e existe todo um outro segmento de jogos, até mesmo Xbox Live Arcade, PSN, esse tipo de jogo que não necessariamente tem um budget de um AAA, mas que no Brasil ainda é muito raro, muito escasso que seja feito. A mesma coisa os jogos para os portáteis, mas jogos de maior porte mesmo, de porte definitivo para os portáteis, a gente não vê também com muita frequência acontecendo, justamente porque é um negócio arriscado, de alto investimento, e que sem ter um mercado nacional para você poder pelo menos começar, pelo menos experimentar o seu produto, fica difícil. E aí quando se cria esse mercado, a gente pode começar a pensar em produtos focados para o mercado nacional, e com isso as empresas vão ter uma barreira menor de investimento mesmo para poderem sair do chão e quem sabe um dia se tornarem aí estúdios de referência também para o mercado internacional. Mas até a gente ter um mercado interno forte, eu acredito que isso não acontece. Esse efeito cascata que vai levar a indústria a se desenvolver no seu próximo passo não vai acontecer. Então, acho que o panorama que a gente fica depois de saber dessa notícia ainda não é muito diferente do que antes, porque a gente ainda não sabe a real extensão do efeito que vai ter Essa medida a gente vai ficar aguardando, torcendo, mas não dá para ignorar também a vontade, né, e o investimento que empresas como Microsoft, Nintendo e Sony estão pelo menos demonstrando que estão dispostas a fazer no Brasil. E isso, né, não dá para ignorar que tenha sido provavelmente uma das forças, né, um dos motivadores desse pequeno passo, essa pequena mudança aí na direção correta, na minha opinião. Não dá para ignorar que esses gigantes aí da indústria, os donos de plataformas, demonstrando interesse no mercado brasileiro e querendo trazer negócios para cá, colocar dinheiro, investir, fomentar a indústria no Brasil, não dá para ignorar que eles provavelmente tiveram, né, algum papel aí nessa decisão. E o último ponto aqui que queria até agradecer, quer dizer, esse assunto foi trazido para nós através do nosso ouvinte, o Elano Vasconcelos, que mandou dois e-mails para a gente, divulgando essa notícia para nós e pedindo a nossa opinião realmente. Então a gente agradece o Elano aí. E um dos pontos até que ele fala no último e-mail é sobre a participação do Jogo Justo, que não ficou claro, né? O Jogo Justo, que é um movimento aí que a gente já ouviu falar bastante, que estava tentando derrubar barreiras e fomentar o mercado dos jogos brasileiros. Parece que o Jogo Justo andou aí querendo assumir, né, a responsabilidade por ter feito ou ajudado a fazer com que essa lei fosse aprovada, e até agora nenhum dos deputados envolvidos reconheceu, né, a ajuda do Jogo Justo. Então, eu acho, só que para responder o Elano e as pessoas, eu sinceramente não estou interessado em picuinhas de quem é o dono da ideia ou quem é o responsável pela medida boa. Eu acho uma coisa feia, né, de coisa feia aí também esse país e esse mundo tão cheios, né, de coisas que acontecem desse tipo, das pessoas tomarem, vamos dizer, os louros para si, né. Não dá para dizer se é isso que está ou não está acontecendo nesse caso, quem sou eu para dizer, mas para mim não importa. Na verdade, contanto que as notícias continuem vindo e continuem sendo boas, não me importa quem é que está correndo atrás delas, né? O mais importante é que a gente realmente tenha umas condições mais favoráveis para a nossa indústria, que a gente tanto ama e que a gente tanto quer participar dela no nosso país, né? A gente quer poder exercer nossa profissão e realizar nossos sonhos, no final das contas, trabalhando no Brasil. A gente espera que esse seja o tipo de medida que leve a gente nessa direção. Mas então, já falei muito aqui, quero também saber a opinião de vocês. Então, mais uma vez, né, divulgando aqui para vocês, vocês entram lá no www.thepodcast.com, deixem seus comentários, a gente vai responder, e a gente quer também saber qual é a tua expectativa, o que que você está pensando que essa nova medida, essa nova lei pode realmente trazer de benefício. Quer dizer, vai ser uma diminuição que a gente não sabe de quanto até agora, enquanto a gente não vê os primeiros preços aparecendo, a gente não sabe o quanto vai ser, mas ela só pode ser positiva, né? Então deixa lá o seu comentário para que todo mundo possa ver e participar dessa conversa, ou se você preferir falar diretamente com a gente, manda um e-mail para contato@thepodcast.com ou um tweet para o twitter.com/thepodcast. Vou ficando por aqui no Quick Quest dessa semana. Obrigado a todo mundo que tem ouvido e comentado. Semana que vem a gente volta com o último podcast do ano e a gente tira umas férias. Dá aí um descanso e volta em 2012 com muito mais conteúdo para vocês aqui no seu podcast. Um abraço para vocês e tchau.